música de hip hop. Se sente incomodado, é só apertar o stop. Eu não perdoo, encaro de frente. Então se ausente não caso uma treta. Então cuidado, cê tá no enquadro e eu tô invocado. Boné de mané é marreta. Fui perseguido, acuado, coagido e massacrado. Mas rebentei a corrente, sinto livre, renovada. A fera interna foi solta e veio pra ficar. Cuidado, cão feroz e pronto pra atacar. Peso pesado no som, dispenso os peso pena. Dá até pena de quem tenta parar nosso esquema. Tiro certo, gravo o alvo, salvo sem deixar falha. Falador pode falar, mas por favor não me atrapalha. Flow gatos e besouro, então seguro os arsenal. Os maloqueiros no ring sem proteção bucal. Meu jab, meu cruzado saem da corda vocal. Corre entre murros, consoante e vogal. Matemática sempre achava coisa idiota. Tô somando as vitórias, subtraí nas derrotas. Agora entendeu? Juntou, formou o clã. Mistura de gangsta com atitude hooligan. Sem seguro e ninguém, eu me seguro. Melhor escolher um lado, se não vai cair do muro. Tenho a visão noturna, aprendi a andar no escuro. Antes você falava, hoje chiu, não te aturo. Escuta atrasalador, tira o cavalo da chuva. Vamos passar voador, passa, vai pedir ajuda. Tipo calça de palhaço, folgado, largado. Expulsando falador, some mal acabado. Escuta atrasalador, tira o cavalo da chuva. Vamos passar voador, passa, vai pedir ajuda. Tipo calça de palhaço, folgado, largado. Expulsando falador, some mal acabado. Nós já chega na voador, estilo muito diferente. Chegar no sapatinho, isso não cola com a gente. Sagaz, confiança é a base. Porque quem planta um si nessa vida só vai colher um quase. Junta flow mais pobre pra acender a dinamite. Pra explodir os pelas, facilmente acredite. Achar ruim, louco se disfarçando de cordeiro. Agora chora com besouro na pele de um guerreiro. Cola junto com nós, mas inveja aqui não cabe. Cê é livre pra falar o que quer, mas só não diz o que não sabe. Aqui se faz, aqui se paga, não percebe. Mas cê tem que fazer o bem, se não é mal que cê recebe. A conta é besouro, crew somando pros flogados. Multiplicando pro rap, elevando ao cubo os aliados. E tu que ouviu a batida, sentiu o baque. Então prepara o coração que hoje tu sofre um ataque. É rasante de besouro, minha alma já tá pronta. Cusão, não atravessa, senão nós fecha sua conta. Desce mais uma dose, não fico na neurose. Tô pra ter uma overdose de confiança. Confio nos meus, honro minha peita. Deixa eles descobrir que cortar minha raiz é teta. Eu vim pra guerra e trincheira é pra cuzão. Eu sou linha de frente, firme e forte na missão. Direto de Samamba City, o kit stand by. Esperando os desacertos dos que quer que a casa cai. Mas barraco de madeira se firmou com sangue no olho. Não quero conhecer os parceiros que eu escolho. É isso aí, acredite em si próprio. Chegará um dia que não terão outra escolha a não ser acreditar em você. Isso é Flow Gatos, Besouro Crew e Enorque Voa. Escuta atrasalador, tira o cavalo da chuva. Vamos passar voador, passa, vai pedir ajuda. Tipo calça de palhaço, folgado, largado. Expulsando falador, some mal acabado. Escuta atrasalador, tira o cavalo da chuva. Vamos passar voador, passa, vai pedir ajuda. Tipo calça de palhaço, folgado, largado. Expulsando falador, some mal acabado. Agressividade, de canalha camuflado, não temos piedade. Todo tipo de falsidade é por nós repudiada. Porque dos frutos da nossa plantação, comédia não colhe nada.